Follow me para o através do portão 8, vai manter a posição e aguardar o follow me para prosseguir portão 10. Gol 924, afirmativo. Segue o Boeing da companhia à frente, via Juliette, prossegue portão 05. Juliette pro 05, seguindo a companhia, o 9697. Logo 041, pushback acionamento, portão 11. Gente, 6315. 03. Deixa na minha 141, após desvio, vou ir na proa de pelo. Trip 5447, barreiras 180, 180, um nível autorizado, direto, decolo da 10 com curva à esquerda, na subida Momo, após direto barreiras, aciona 5120, controle 120, decimal 8. Autorizado no 180 barreiras, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, posse direta. 5120, 1120, 81, controle 447. Correto, 5447, chame pronto no pátio 3. Bono 754, portão 8, tá livre, chame táxi. Livre, chama táxi no 8, gol 1754. Para o táxi 3193, 87 a bordo, 4 horas, alternando Campinas. Direita, Indy Alpha, ponto esperador 18895, altímetro no 011, 1011, tem um voo, boa tarde, tá 3193. Direita, 1095, pode ser, obrigado, 3193. Gol 041, pode descer. A negativa número 2, aguardando apenas o Boeing da companhia no 8 inicial, táxi. Quem? Ah, positivo. Oi, Salvador, boa tarde, chama 6315. 41 pode coordenar com a equipe do solo, com a infraero. O senhor pode tratorar a aeronave e aguardando para prosseguir com o trator da aeronave até o portão 8, o táxi da companhia, ok? Ah, tá ok, então obrigado. Obrigado pela coordenação, é que aqui tá enrolado mesmo, ele vai tratorar a gente até o 8, aí eu coordeno com vocês. Obrigado, 041. Firmo, só pode acionar a partir do através do portão 8, ok? É, afirmativo. Tamo ciente aqui. Já tamo com a estrada aqui embaixo. Eu sou 3193, ponto de espera da 90 Pro. Mantém o ponto de espera. Mantém. Travado, checou externo 63 no 5. Controle azul para 0, 8 horas. Decolou os 23, chama o controle. 0, 8 horas. Sete. Atalho Azul 4089. Atalho Azul 4089. Contato radar decolagem. Suba para o 340. Autorizado Leda. Autorizado Leda, subindo para o 340. Confirme, chamou o solo. equipamento, ok? Informo Clareza 2 na transmissão. Poderia repetir? Agora sim, Eco Bravo Índio, Clareza 5, prossiga. Eco Bravo Índia, estou com o seu plano aqui para esse 14:30 vencido. Eu vou checar a sua autorização junto ao centro Recife, aguarde cópia. Aguarde Eco Bravo Índia. Para táxi Gol 9754 com 127 a bordo, 4 horas, alterna Fortaleza. Autorizado, Gol 9754. Pátio principal após Índia e Alfa, ponto estrada 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 11, teu bom voo e boa tarde. 10, 11, pátio principal Índia Alfa, ponto estrada 1895, com 1754. BR-6315, no solo 26, libere a direita, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. 219 à direita. Solo, boa tarde, chame a 6315, na disputa. Rádio Janeiro 63, 15, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 6315. 3193, pista livre. Autorizado a decolar, 190 graus, 14 nós. Iniciando 3193. Se prossiga. Autorização, sai da conquista, por gentileza. Confirma o horário. Aos 44, já. Plano sistema, parceiro 230, aguarde coordenação. Aguardando. 06, aguarde, mais 2 minutos. O Gol no 806. Autorizado a alinhar e manter. Ali mantém na 10, Gol 1754. Informe do localizador. Autorizado final de procedimento para 2000, 01, informe do localizador. Acionamento em 1141. Controle Salvador, muito boa tarde, a 393 decolou na Zael. 200 milhas, 200 milhas do VR de Salvador, após prossegue visual 085, correto e disponível, decola da 10 com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, após direto Barreiras, aciona 5036, controle 120, decimal 8. Personagem, chame táxi, é cobrar o Índia. 110 graus, 14 nós. Livre de colagem da 10, Gol 10, 1754. Salvador, muito boa tarde, a gente está de 8:90. Informação papá, posição 19, entrando para Fortaleza. É o número 2 para Coca, aguarde. Aguardando. Maduro total 9905. Siga. Somente para o nosso planejamento, eu solicitar o nível 380 para Florianópolis, 100 e pouco. A nossa seguinte... da presença, eu teria como eu participar? Portal 9905, confirmando? Isso. É primeiro eu vi, eu vou confirmar junto ao centro, se foi por 50 até Mike de Alfa, a subida será da El Leda, após direto Eudes. Da El Leda, direto Eudes. Ok, obrigado. Controle igual 9754, passa 1300 na Pucazipar. Boa tarde, Gol 754, contato radar na decolagem, suba para o 390. 390, 754. O Ocean é 6141, inicia redução para aproximação, informe estabilizado no localizador. Pequena redução, Ocean é 6141. Solo. Tem pessoas a bordo? É autorizado via pátio 3 que vai reportar para ingresso no pátio principal. Salvador 1954. Prossiga. Poderia voar de parte? Vejamos inicialmente, aguarde autorização de disparo, Gol 1754. Chamo, Gol 1754. Após Índia e Alfa, quando espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 0111, tomou voo e boa tarde, Gol 1041. Alfa 2, boa. Bravo Índia, mantém a posição na saída do pátio 3 e vai seguir o bang da Gol, que vai iniciar o táxi através do portão 08, ok? Após vai segui-lo com o número 2, via Índia e Alfa. Quando pronto, vai chamar a torre em 118, decimal 95, no ponto de espera da 10. O altímetro 10111, tem um bom voo. Torre Salvador, boa tarde, Ocean Air 6141, duas milhas. Boa tarde, cheque com trem, cheque trem baixo travado. Gente, 6141, trem ainda em cima. Portão 62, tá livre, chame táxi. 3, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Boa tarde, bom trabalho, 3193. Boa. Isso para o puxo, fenômeno. Com o centro Recife, mantendo 230 com rumo nordeste. Um Hércules, Alfa Série. Gente, o 9754. Mantém o ponto de espera. Mantém. Ah, vai prosseguir direto Elefa, após direto Obdude, Oscar Bravo, Delta Uniforme Delta, Obdude, após direto Vitória da Conquista, Decola da 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5124, controle 120, decimal 8. 180, passageiro autorizado, Decolada 10, curva direita, árvore aeroça, após elefa, obdude, vitória da conquista. 5124, responde, 108, controle. Reto, passageiro 2230, no pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chama, né? Tá 3216 Fortaleza, nível 370, está autorizado via Upland Zulu 19, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Froti, aciona 5123, o controle 120 decimal 8. Autorizado, dona. Golno 754, mantenha a proa de Jamo e chame o Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, gol 1754. Pronto, pushback, acionamento. Gente, o número 2 a iniciar, previsão de mais 2 minutos, na 3216, aguarde autorização. Solos 3,6, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, obrigado. Dia de Alfa, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 11, bom voo e boa tarde, boa noite, 06. Tango Eco Bravo Índia, mantém o ponto de espera. Gol 1041, autorizado decolar. 1100 graus, 1049. Iniciando 041 no pista 10. 00, vai de cópia. Solo Salvador, 35447 para o táxi com 65 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Montes Claros. Táxi autorizado via pátio 3, após pátio principal, seguindo o bang da Gol, após via Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 11895, altímetro no 0, 11, bom voo e boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, acelera meu 141. De 40 minutos, sim. Só a repórter da Juliette para ingresso. E Alfa informante da Juliette, meu 141. 7 copiou, parte 3, parte principal, seguindo o banho da Gol, via Indy Alpha, 10895 a torre, altímetro 1011, bom voo, trip 5447. Afirmativo, parte 3, parte principal atrás da aeronave da Gol, Indy Alpha, ponto espera 10895, boa. Os 37, chame o controle em 120, decimal 8. 208, boa. Tá o 9905. Florianópolis, copio nível 380. Copia. Está o 9905. Está autorizado para Florianópolis no nível 380. Via Upper Whisky 50 até Mike India Alpha. Após direto Botão. Após direto Mike Lima Zulu. E após conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva à direita após a decolagem na subida da El. Após Leda. Após direto Eudes. Aciona 5125, o controle 120 decimal 8. Positivo, então conforme aprovado nível 380 para Florianópolis, inicialmente na Whisky 50 até Mia. Após direto Botão, direto Mike Lima Zulu, segue a rota do plano de voo. A decolagem é pista 10 com curva direita da El Leda, Leda Eudes. 5125, transporte 120 decimal 8, controle de saída. Total 9905. Correto, no pátio 3, chame pronto para o pushback, acionamento total 9905. Chama Deus para o pushback, acionamento total. Para ingressar na perna direto, dá 90. Afirmativo, está autorizado até a proa para ingresso na perna do vento, descendo para 1500 pés. Alfa Santos. 20 graus, 14 nós. Eco Bravo India. Ok. Com 806 autorizado a linha em manter. Eco Bravo. Controle Eco Bravo. Prossiga. Fora do solo. Boa tarde, Papa Tango, Eco Bravo Índia. Contato radar na decolagem. Vou para uma centena, saída Momo. Saída Momo. Eco Bravo. O Eco Bravo Índia está livre da restrição da saída. Ok. Está livre da restrição da saída. Chame o controle em 120 decimal 8. 120. O controle 120 decimal 8. Autorizado Natal 370. Pouca transição de Pava na UP Zulu 10 decola 10 curva esquerda 1208. 5134 no transponder, 1600. Correto, Gol no 600, portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. Postará. No 806, avista o a pauta 34, pequeno poste que acabou de decolar, já está curvando à esquerda. Autorizado decolar. 1 no 0 graus, 1 no 4 nós. Obrigado. Prossiga, Mike, Juliette e Romeu. Liberando Itacaré, segue agora para Iguatemi. Certo, tá batendo 500 pés, Mike, Juliette e Romeu? Gostará quando sobrevoa Iguatemi. Certo, mantenha 500 pés na escuta do controle, Mike, Juliette e Romeu. Espera, pronta. Autorizado a linha aqui. Ali mantém, 5-4-4. Possível após uma área, Prode Duna. Autorizado a Prode Duna, TAM 3283, desça para 2000, ajuste no 091. Duna 2001, obrigado, 3283. Gol no 041, autorizado, direto Prode. Prode, 041. Rotar 5595 da Trip, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Dona Mari para o 050. Eu desci uma 8. 608, boa, gol no 843, 806. Pro 924, boa tarde. Afirma o horário do plano? Número 2 para cópia, guarde, Gol 924, prepare a Puca Transição Caju. Puca Caju, para o Salvador, é o TAM 3206, boa tarde, Guarulhos, com 300. Chinelinha 320, informa o Robson 44, próximo a Duna, mantendo o QSP. Ainda te quero. Três para cópia, aguarde, prepare a Dael Lida Bridge. Dael Lida Bridge, está na sua escuta de 6 5447, autorizado a decolar, 120 graus, 13 nós. Livre decolagem, 5447. O estimado de pouso em barreira? Já apresento mais duas horas. 4 horas, alternando, não passou. Direita, Indy Alpha, ponto espera da 10, torre 18, decimal 95, altímetro 1011, tamo voo, boa tarde, tá 32, 16. Boa qual seria o ideal para o destino, Eco Bravindia? 7 decolou os 4, chame o controle em 120 decimal 8. 1208, boa. Boa. Sente autorizado, direto destino Eco Bravindia, subindo para uma centena. Cópia, Galeão? Cópia, 394. 394, Galeão, nível 3620 está autorizado via Pesolo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papá, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5135, controle 120, decimal 8. 360, autorizado, Galeão, Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, direto Barbacena, após conforme plano, decola no perfil da Dael, Leda Bridge, da 10 com curva direita, 5135, no transponder 208, controle, o gol 13 na fase. Correto, gol no 394, portão 5, chame pronto, puxa back, acionamento. Chamará. O voo 1924 no portão 10 para o pushback e acionamento. 924, aguarde a autorização do pushback, estou verificando a autorização do seu plano aqui, aguarde. Eu até. Tá 3805, cópia. 3805. 3805, só confirmando, copiou 340. Guarulhos, nível 340 está autorizado via Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano, decolada 10 com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5132, o controle 120 decimal 8 e só corroborando, o nível reautorizado agora, o nível 300-300 está autorizado. Autorizado o nível 300 para qual? O nível saída da El, Linda, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, Brito, boa noite, 06, prossiga. Queria que você pode coordenar com o controle, com o perdão, coordenar com o centro, receiver, pouso Bravo, corrigindo, pouso Alfa Romeo 363 e o nível 190. Aguarde coordenação, nível 190 e a pouso Alfa Romeo 363, o gol 1806. Gente, na sua escuta, 1806. 924 Maceió, nível 350 está autorizado via Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, colada 10 com curva esquerda após decolagem na subida Puca, transição Caju, aciona 5133, o controle 120 decimal 8. O voo 1964 autorizado, nível 350 para Maceió, com a nota do de voo via Peruísque 58 até Orago após Maceió. Levando aqui, somos 0,50 na saída pública, transição Caju, aciona 5133, controle 1208. Portão 10 vai coordenar com a equipe do solo, vai tratar a aeronave até o através do portão 08 para após iniciar o acionamento de táxi com 924, chame pronto para o táxi. Eu vou 94, por ação do equipe de solo, vai ser transferado até a posição para acionamento e sair para o para o táxi, 924. Trip 5447, controle. Mas sua escuta? Tem razão de subida. Tá com 1000 pés agora. Gente, o senhor vai esperar agora em altitude um tráfego posição de 12 horas, 9 milhas, mantendo 120, correção, mantendo 0, passando 050 para 100, 1P34. Ciente, tá aumentando a razão, 1500 pés. Eco Bravo India, controle. Distrito 060. 3283, Torre Salvador 71895. 1895, 3283. Controle autorizado, Duna, por 5595. 5595, Duna, 2000, 1011, livre final, SX, reporte estabilizado. Duna 2011, reporte estabilizado, 5595. 190 graus, 13, nossa, tá 3283. Repouso 10, 3283. Mantenha o 060, sobe e mantenha o 060, Eco Bravo Índia. Sabendo que é Beck Serra, pronto, copo. Na região do Guatemi, segue na estrada paralela até o Imbuí. Gente, após o Imbuí, você segue para qual setor? Após o Imbuí, reporta novamente, vai manter 10 minutos sobre o Imbuí. Gente, mantém o setor do Imbuí, máxima de 1 mil pés, o Mike Gillette Romeo, reporte para o regresso. Ligado máximo, 1 mil pés, grato, reporte o regresso Romeo. 1806, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Recife no 2685, 2545, 1806, valeu. Trip 5240 está na escuta do controle. Solo Salvador, é o Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie. Prossiga. Atacionado, rapaziada. Está para acionamento com o Papa. Money Papa Tango, Yankee Delta Charlie, confirma horário de notificação. E agora? Gente, aguarde, vou checar junto a sala IS, Papa Tango, Yankee Delta Charlie, confirme o destino. Aparece. Gente, aguarde. Pushback acionamento. 5, aguarde, 1394. Aguarde, 0394. Canal 6320, agilize via Juliette, portão 612. Nordeste, milhas no rumo Nordeste, mantendo 190, Alfa Tango 72 da Trip, sem contato com o controle. 3220, Controle. Controle Salvador. Boa tarde, Trip 5240. Trip 5240, vetor radar para o sequenciamento, curve agora à esquerda para o 060, limite será o localizador. Limitado pelo Loki, curvando a esquerda 060, Trip 5240. 35240, reporta no ideal de descida. É, ideal de descida 5240. Tá no ideal? Ainda não. Sim. Bono 328, desça para o 050. 050, bom 328. 582, 83, perdão, nível. Próximo, uma milha antes do externo, um helicóptero, máxima de 1 mil pés. Vai estar à sua direita, uma milha afastada, não vai interferir na aproximação. Visual com o mesmo, tipo 55. Temos o tráfego anti-cast, tipo 5595. Alfa Tancão, controle. Escuta a solista, prossiga. Presente rotatório. Na presente rotatória. 10, e o destino é Vera Cruz, Taparica? Aqui. Júlio Salvador Alfa, transmissão de intenção de pouso 1-0. Sim. Seria o equipamento F Delta Charlie, um Robson? Não, é um 7. Motor total 9905, para pushback e acionamento, terminar de carga, posição 10. Não aguarde, devido ao Boeing iniciou no 5, o mesmo vai ingressar a aeronave na saída do pátio 3. Aguarde o início do táxi do mesmo presencial. Afirmativo. 5-5, chame o controle 120-8. 120-8-3-2-1-6, obrigado, bom serviço. 3283, ciente, mantenha a posição. Táxi. Táxi do TAM 3205, 184 a bordo, 4 horas e 10, alterna para Leão. 3.000 milhões, 3.2.6. Agora para 1-5-0-0-10. Ajustado 1-0 no 1, perna do vento, pista no 0. Forma um Airbus da TAM, que decolou agora da 1-0, curvando à esquerda na saída Momo. Fique atento ao tráfego. Paciente, contato visual com o tráfego, Alfa Tantan. 5-6, ingressa a aeronave na saída do pátio 3, após com segurança ingressa Juliette e prossegue agilizando para o portão 01, TAM 3283. Gente, quando possível vai para o 01, então, 3283. Yankee Delta Charlie, não copiado o tipo da aeronave, poderia repetir? BH-06. 595 estabilizou? Estabilizado, 5595. Corre 118-95. 118-95, boa tarde. Boa. Torre Salvador, muito boa tarde, 5595. Boa tarde, cheque o trem, chame final da pista 1-0. Já está na final da 1-0, flip ainda não baixado. Ciente, aguardo a confirmação do trem de pouso. 28, 118,95. Já fora no 17, curva à direita, 110, pelo corredor a 100, para a curva. 3 a bordo copiado, chama agora a torre 1-8,95 para acionamento táxi decolagem, altímetro 1-0, 1-1. Então, bom voo, boa tarde, Delta Charlie. Pátio principal após India e Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8,95, altímetro 1-0, 1-1, bom voo, boa tarde, 9-2-4. 41 miles on south, correction, northwest bound, passing now flight level 110 to 180, Alpha Tango 72. Fernando Vento, pista 1-0, aguarde para girar base, é o número 2 para pouso. Tráfego número 1, Alpha Tango 72 da trip na final normal. Paciente, o papapapá, Alpha Tango Tango. Visual contrato. 95, altímetro 1-0, 1-1, tem um bom voo, boa tarde, no 394. India Alpha, 295, no 394, obrigado. Firme, coordenação agora está livre e vai tratorar a nave até através do portão 08, quando aí sim poderá iniciar o acionamento, ok? Coordenação com a equipe do solo, chame pronto para o táxi. Vai reportar. 924 vai seguir o Boeing da companhia, ok? Número 3 no ponto de espera. Cruzar contrato, minha altitude em mais 2 minutos. Pode confirmar a aeronave? Alfa Tango, 5 Tango. Mantenha o ponto de espera. Alfa, Alfa Tango Tango, aguarde para girar base. Aguardando Alfa Tango Tango. Tiro Quebec Serra, fique atento ao ATR à sua frente, pousando. Decola a critério, 190 graus, 12 nós, pista 97. TAM 3805, a linha mantém 10. Mantém 10, TAM 3805. 5240, mantendo uma indicada de 2409. Posição 2109. 2109, 240. Controle triplo, siga TAM 3206, dá presente voar. Prote. Aguarde coordenação, TAM 3216. Aguardando, 3206. Que Delta Charlie, observe o Bravo November 2 Papá decolando sua frente. Autorizada a linha em manter. Salvador, boa tarde, o nosso 34, ponto de espera da. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, autorizado, perna base, pistão a zero, chame na final. Chame na final, Alfa, Tango, Tango. Bianchi, Delta Charlie, decola da 1-7, seguindo o tráfego à frente, 1-0 graus, 1-1, nosso. Papá, Tango, Kilo, Quebec, Sierra, decolou 0-1, curva direita pelo corredor axé, chame o controle em 1-2-0, decimal 8, até o regresso. 2-0-8, obrigado. Controle, boa tarde, é o Kilo, Quebec, Sierra. No Quebec Serra, no meu pé, da Serra, reporte farol da barra. Poderia voar direto 2500. Decolagem, viado, tá 3805. 2000 milhões, reportar estabilizado, gol 322. Salvador, Azul 41 no meio, informação papá. Azul 41 no meio, acione identificação, desce ao 070, chegada Mari. 070, fechou Mari, Azul 419. 3216, presente direto para ti. Nossa, obrigado, 216. Max Direto Romeu, prossiga. Max Direto Romeu, realizou a. Utilizado, Max Direto Romeu, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor. Mantenha 70 alguma possível decolagem de Serra Índia com Índia. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, final 10, baixado, travado. Ciente, autorizado pouso, 1900 graus, 12 nós, papá, papá, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango. Pode voar direto 2500, Kilo Quebec Serra. Aguarde Kilo Quebec Serra. Aguarde. Fire Fox para te descer para o 050. Alfa, Fox para o 050. Kilo Quebec Serra. Autorizado 2500 direto morro. 2500 direto morro, obrigado, Quebec Serra. Xuxim Salvador 1011, Kilo Quebec Serra. Obrigado. Controle, boa tarde, tá 3805. 3805, contato radar na decolagem subal 300, após 2000 pés direto Leda, após Leda Bridge. 8000 pés, Leda, Leda Bridge 3805, que dá presente, pode voar daí, ó. Após 2000, comandante, direto Leda. Mais 2000, Leda, obrigado. 3216, chame Recife, 12685, alternando no 2545. 2685, 2545, 3216. Eco Bravo Índia, chame Recife, 1251, correção, 1288, alternando 1260. De espera, 19.95. Total 9905. 1895. 1895, confere, obrigado. 5595 da Trip, vai aguardar passagem do Mike 727 da Total. Após ingresso via Juliette, prossegue até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 a 04. Reduzido aqui, tá mantendo 170 nós. Sim. Como que vai ultrapassar o curso, aguarde novo vetor para o localizador. Aguardando. IP 5447, controle. Desculpa. Me Recife no 288, alternando no 260. 288, é. Eco Bravo Índia, controle. Romeu Alfa Eco Foxtrot, vetor radar para o sequenciamento, curva direita para o 230, o limite será o localizador. Direita 230, limite ao Alfa Eco Foxtrot. Salvador 5626, aciona identificação, voe na proa de Bonf para a chegada a Bonf, reporta no ideal de descida. Proa de Bonf, chegada a Bonf, reportará ideal de descida. Patango Eco Bravo Índia, transmissão às cegas, chame Recife no 288, alternando no 260. Boa, chame a 315, prepara da Euleda Bridge. Escuta da Euleda Bridge. Em decola, pistão no zero, 1 no 0 graus, 1 no 3 nós. Ali em decola no zero, no 3 nós 4. Vai prosseguir inicialmente parte 3? Isso. Via Alfa, seguindo a TR da Trip, pós via Juliette para o parte 3, Alfa Tango Tango. Tenho contato radar com o seu tráfego. Reposto através do farol da barra, Yankee Delta Charlie. Charlie. Alfa Eco Fox é autorizado 4.011. 4.011. Alfa Eco Fox, coesão. Trip 5240. Prossiga. Para o localizador direita 1960. 1960 para o localizador, Trip 240. Trip 240 da Trip desça para 2.011. 2.000 pés, 5240. Azul 4116, desça para o 050. 050 para o 050. Extrato de redução 1709. 1709. November 10023, descend now to 4000 feet, KNH 1011. Piano no Maceió, 158 a bordo. 895. 895, obrigado. Salva 905. Voltímetro 1011, tem um bom voo e boa tarde. 1011, pátio, Índia Alfa, 1095, 1085, 1600. 4 nosso, mais travado? Vai agora. Sim. A 5240. Vai coordenar com a equipe do solo. Assim que o Cessna 402 passar da guarda, pode estar livre, chame táxi. Após o Cessna 142, está livre o passarelo. Livre, desvio, confirme por quantas milhas? 20 milhas, 2-0. Cliente, reporte, reprano pelo. Alfa Eco Foxtrot para o localizador esquerda 1-3-0. Esquerda 1-3-0, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Fox desça para 2.000 pés, ajuste 1011. 2011 para o Lock na proa 1-3-0, Alfa Eco Fox. Trip 5240 estabilizou? Estabilizou. R 118-95, bom pouso. 18-95, graças. Controle 1-394 decolou da Euleda, se disputar. 1394, contato Subal 360 após 2000 Leda, após Leda Bridge. 360 após 2000 Leda, após Leda Bridge, 1394. Salvador Azul 4196. 1196 da Azul, prossiga. Após o TAC, pode voar o Serra Vitor 368. O TAC está autorizado, está presente, está autorizado Serra Vitor 368. Deixa para 4000 pés, aguardando a autorização para final ILS WISC. Ativa Serra Vitor 368, está presente, 4000 pés, agora no ILS WISC, Azul 419. 4196, Bravo Hotel Zulu, Trive, 4163, o transponder 208, controle 163, 165. Então 3, chame pronto, puxa back o acionamento, chame 63, 165. Chamará pronto, 3, 1. Quebec ser chamado para, de pouso para Morro. Chame o controle em 120, decimal 8, gol no 328. 308, 1328. Total, informo que está sendo informado e avistado que está derramando combustível na, acho que, se não me engano, na asa esquerda. Positivo, certo, total. Controle Golan 328, informa a emissora arremetida, mantendo eixo. Gente, Golan 328 confirma o motivo da arremetida? Estabilizado na final. Gente, mantenha 2.000 pés, rumo de decolagem aguardando vetoração, na 322. Chama os bombeiros para jogar uma água aí. Positivo, positivo. Torre 11895. Torre Papa Romeu, Alface Cox, autorizado. Só, trip 5240. Autorizado o pouso, pistão na 0, 190 graus, 13 nós. O trip já passou aqui o NDB? Tá estabilizado na final, confirma o vento? 190 graus, 13 nós. Ah, está ciente o trip 5240. Explora 328. Curve agora à esquerda, proa 330, limite 8 milhas na proa. 3805, chame Recife 125 ONU, alternando no 3325. 25 ONU, 3325, 3325, 3325. Boa. Azul 4198, livre sinal IRS Whisky, reporte estabilizado. Contra estabilizado, azul 4196. Do 4196 completa a redução agora para 1909. 1909 a presente, 4196. Salvador, trip 5623 da descida. 5626 da trip, desça para o 060, reporte em condições de aproar pelo. Descendo para o 060, reportará. É só um minuto, prepare a pouca jama direto. Quem quer só chamar um médico pra gente também aqui na aeronave, por gentileza, não? Giro, tá 323. Médico, por gentileza, da aeronave aqui na posição 1. E pouso, passa a sua frente, a linha mantém na 190, agilizamos. Afirmativo, nós pouso da aeronave da TIP, cuida final, estão autorizados a ganhar em cima, manter a 190. Firme. Passa o externo, baixado, checado, Alfa Fox para cancelamento. Cancelamento do plano instrumentos ao Zuno 2, prossiga sob regras de voo visual, reporte de base para final, pila direita, pistão 7, Papa Romeo Alfa, Eco Fox, Dodge. Base para final, reportarei da 97 do Alfa Fox. Do 2230, com 58 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi, estamos efetuando transporte órgão para Pula Atlântica. Parceiro do 230, informa o preciso a bordo. 58. Gente, reporte na saída do pátio 3, aguardando para prosseguir o táxi do 230. Reportaremos na saída do pátio 32230 da passarela. Voo 600, ainda escuta no solo. Do controle nas proximidades de Morro de São Paulo, tem frequência lisa. 328, controle. Escuta. Somente para informação, o senhor deve observar um tráfego agora... A sua esquerda, posição de 11 horas, 7 milhas, no rumo nordeste, no 1500 pés, o tráfego está girando base para final do 17. 328, com o mesmo notebook, sem tráfego ali. Já foi solicitado, ok, apoio médico. Ok, senhor. A gente tem condição de copiar também, quando o senhor possui a nossa autorização. Tem autorização, já está pronto, cópia, está 323. Na 3283, Aracaju, nível 190, 190, está autorizado, direto, decolou da 10 com curva esquerda na Puca, apoio Jamo direto Aracaju, aciona 5143, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, 90 direto, decolado 10, Puca, Jamo, na paz Aracaju, 5143, transponder, 308, está 3283. Então, no chame pronto, tá? 3-2-3. Passaria do 2-2-3-0, a saída do pátio 3. Tá pronto. O passaredo 2230. O senhor tem condições de taxiar e ficar a retaguarda do Boeing da Gol aguardando para prosseguir e deixar liberar a entrada do pátio 3 para a terra da Trip, tem condições? Afirmativo, vamos chegar um pouco mais para frente para liberar a entrada do pátio 3, o 2230 da passarela. Se o Gol puder adiantar um pouquinho, facilita. O senhor pode ingressar também e após fazer um 80, próximo através de 05 e vai continuar aguardando, que okay? Estamos resolvendo o problema de vazamento de combustível próximo à Taxi Índia. A gente está aguardando o apoio dos bombeiros, ok? Tá na posição, melhor, eu 2230. Grato, 2230. 5240, ingresso à esquerda via Juliette, observa a liberação do ATR da Passaredo, após prossegue até o pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 03. Sim, se autorizado ingressar na Juliette, já se entrar na Passaredo. Baixado e travado, azul 4196. Azul 4196, autorizado pouso, 110 graus, 139, pista 90. Livre pouso, azul 4196. Previsão para chegada dos bombeiros, por 600. Negativo. Então a gente está sem previsão para sair daqui. Afirmo. Está ciente. Para o localizador esquerda 1160. Esquerda 1160 para o lock bom 328. November 10023, descend to 3000 feet, TNH 1011. It's clear to fly direct Duna intersection. Duna, Delta Uniform November Alpha. No 328 completa a esquerda 140. Esquerda 140, bom, 328. A linha Macedo está no 9905. Azul, Gol no 600, a previsão para que os bombeiros cheguem à sua frente agora é de aproximadamente um minuto. Sim, te aguardando. 600. Vamos aguardar agora a definição de quanto tempo ele vai nos liberar a área. Aguardando, 600 da Gol. Azul 4196, no solo 18, libere a direita, solo 121, décimo 9. 219, 4196. Tal 9905, pista livre, autorizado decolar, 120 graus, 149. Ok, o Aliança livre decolar, total 9905.